eu tô solteiro. Quando chego na balada, sinto logo a emoção. Solinho e descarado, caldeiro no bumbum no chão. Quando chego na balada, sinto logo a emoção. Solinho e descarado. Passa a novinha, vai no chão. Ó, só no paredão, vai. Passa a novinha, vai no chão, chão, chão, chão. Ó, só no paredão. Passa a novinha, vai no chão. Passa a novinha, vai no chão, chão, chão, chão. Ao som do paredão. Passa a novinha, vai no chão, chão, chão. Vai, ao som do paredão e pula a soneca.